Thank you. cantam já hinos de vitória. Fora estão os senhores da guerra, cantam já hinos de vitória. Thank you. amor maior nunca houve. E o fim chegou. Estranho favor fez o vento. Vento que o tempo esqueceu. Yeah.